Israel, que chora solitária num exílio até o surgimento do Filho de Deus. Oi, Israel, vinde sabedoria do Altíssimo, que ordena todas as coisas, mostre a nós a trilha do conhecimento e ensina-nos a seguir o seu caminho. Cantai, cantai, Emmanuel, vira a voz, oi, vinde aurora, vinde alegre, nosso espírito por vosso advento. Desperte as nuvens escuras da noite, afaste as sombras escuras da morte.